pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Gibis, mais um podcast com qualidade do site Arte Final. Acessa lá, www.artefinalhq.com.br. E aqui comigo, nessa segunda-feira fria, estão Reginaldo. Opa, e aí? E Vitor Azambuja. Por Kron. E aí, Regi, faz tempo que você não participa aqui com a gente. O que que você andou lendo esses dias? Ah, cara, é assim, eu já tinha lido já quando saiu, né? Revisei aqui pra gente comentar, cara, o Elric que saiu da Mythos, né? Que puta, cara. É, assim, material fantástico, né, meu? Assim, a história original já é legal, né? Do Murkoch, né, meu? É, assim, já é... Por si só, já é interessante. Mas o álbum, cara, é, assim, é espetacular, cara. É espetacular. Eu fiz até um reviewzinho dele no site, mas realmente, assim, o álbum me surpreendeu, cara. Assim, acima da média, assim. Não esperava... fosse tão bom. É aquele que saiu da coleção Gold, da Mythos, né? É baseado na obra que você falou, do Michael Murkoch. E aí quem escreve essas histórias, essa adaptação, é o Julien Blondel, com o Jean-Luc Cano. E tem... A arte é espetacular, né? Do Didier Poli, Robin Rett, Jean-Baptiste e o Julien Teló. Você leu isso também, não foi, Vitor? Eu li e depois não consegui dormir à noite, né? Não, tô brincando, cara, eu não conhecia o personagem, eu conhecia só aquela minissérie que saiu aqui pela Abril milhares de anos atrás, o Navegantes do Mares do Destino, que não é considerado nada assim de primoroso de adaptação do Elric, né? Os livros eu não conhecia e nem outros quadrinhos. Eu comecei pelos livros, né? Até antes de sair do Brasil aqui, eu peguei as edições portuguesas dos livros e, assim, a história é muito boa, né? O Michael Murkoch, ele escreve muito bem, cara, muito, assim, um cara fantástico, que serviu de inspiração aí pra muito quadrinista britânico atual, assim, né? Você escuta o Gaiman falar dele, você escuta o Morrison falar dele, o Alan Moore falar dele. Se esses três concordam numa coisa, assim, é o Murkoch, né? Não, se você colocar esse povo junto com o Alan Moore e eles concordando com alguma coisa, porque... Os outros podem até concordar, agora se o Moore estiver junto... É, cara, porque assim, ele é assim, ele não inventou a roda, depois a gente vai falar o cara que, vamos dizer, inventou ou pelo menos refinou mais a roda, né? Mas o que ele fez foi subverter todos esses conceitos, então assim, já na história, você, no livro mesmo, você já se encanta com... O Elric, né? Porque ele é um personagem atípico, né? Ele é um cara franzino, não. Ele é albino. Ele é doentio, assim, é o aspecto dele. Porque ele é magro, ele é albino. Então ele é um personagem que ele não é... Vamos dizer, a personificação do cara da espada e magia, né? Do Conan, vamos falar. Ele é um anti-Conan, vai. Magrinho, né? Não chega a ser raquítico, mas doentio, assim. Ele vive passando mal, febril, né? Ele usa de magia, que o Conan tem aversão, né? Então, até pra ele ter vitalidade, ele usa magia, né? E o mais interessante de tudo dessa história aqui, aí quando você chega no álbum, é assim, é um despunte, cara. É o cenário, né? Que é o reino de Meuniboné, que é assim, puta, cara, ele é no livro ele é interessante, no álbum ele é deslumbrante, cara, porque é um reino decadente, como se fosse, assim, uma Atlântida, assim, um reino que foi muito poderoso durante muito tempo, né? Quem assiste Game of Thrones é a Valíria, por exemplo, assim, né? Aquele reino dos dragões, que a Daenerys é descendente, né? Eles também têm dragões de combate, mas eles têm aqueles navios gigantescos, eles têm toda uma cultura gótica, sombria, né? Eles adoram deuses do caos, que não são deuses bonzinhos, fazem muito sacrifício humano, né? O Elric mesmo, ele se utiliza de essência vital, sangue, para se fortalecer, né? Então, todo esse cenário, cara, ele é assim, vamos dizer, é como se a gente tivesse visto o Conan numa ponta e tivesse agora olhando o ângulo oposto, né? Que o Elric é quase que seria um antagonista do Conan, por ele estar tão envolvido com magia. É, o Conan ia matar o Elric certo quando se encontrasse. Sim, exatamente. Primeiro que já não ia gostar da figura magrela, assim, ele é delicado, assim, né? O Conan ia jantar ele, né? tem jeito. Todo esse envolvimento com magia, que é a essência da trama do Elric, né? A hora que chega no álbum é, puta, é fantástico, cara, assim. E foi o que eu falei, eu realmente fazia uma visão. Eu tive, acho que duas vezes essa mesma sensação. Quando eu li primeiro O Senhor dos Anéis, eu fiz toda uma imagem na cabeça, assim, e depois com os filmes, as imagens do filme, assim, vamos dizer, sobrepujaram aquele conceito que eu tinha montado na cabeça, aquela imagem da Terra-média na cabeça. Com o Elric, né, com... vamos dizer assim, meu Niboné, foi a mesma coisa, cara. Eu tinha uma outra ideia, foi o que eu falei, uma coisa meio Atlântida, assim, né? Bárbaro não, antigo, assim, né? Uma civilização antiga, mas a hora que você, no álbum, ele apresenta, assim, uma coisa meio assim, sabe? Meio cenobita, assim, meio Hellraiser, assim. Então, é sombrio, são sinistro, a nobreza é decadente, né? Pois é, eu li esse álbum, Trono de Rubi, e eu confesso pra você que no começo não me pegou. Eu, talvez, por não conhecer o universo, nunca tinha lido nada desse personagem, nunca tinha visto as adaptações em quadrinhos, nunca tinha lido os livros, eu não conheci o personagem. Então, no começo, não me pegou. A arte em si, desde o início, ela é linda. Ela é deslumbrante mesmo. Eu acho que até uma característica desse tipo de álbum europeu é aqueles painéis enormes, com desenho muito detalhado, muito caprichado e tal. Me pegou mais pelo desenho. A história em si não tinha me pegado muito, não. Mas depois, continuando a leitura, aí eu já fui me envolvendo mais e fui entendendo mais aqueles personagens. Mas eu ainda achei a história em si um, como diz você, Regi, um fiapinho. Não foi, não achei essas Coca-Cola toda, não. Apesar de ficar mais envolvido do meio pro final do álbum. E eu tive a nítida noção de que não tem um que se salve ali, que é tudo filho da puta, né? É, mas não tem. Não tem mesmo. Ninguém ali é herói. O Elric, ele é só o protagonista. Ele não é o herói da história. Ele tá agindo em prol dos interesses dele e ele arca com as consequências das escolhas dele. E se ele tiver que ser cruel, se ele tiver que ser maldoso, ele vai ser. Ele se diferencia um pouco dos outros melibonianos porque ele não faz questão de ser cruel ou ser violento por ser cruel e violento, mas ele também não tem problema nenhum com isso. Tem uma cena logo no começo do primeiro álbum, são dois, né, que estão compilados nessa edição Gold da Mythos. Tem uma cena logo no começo que é ele sacrificando virgens pra tentar tratar essa doença sanguínea que ele tem, né, que provavelmente não adiantava nada, mas ele disse que se sentia melhor. E é chocante, porque ele tá numa piscina, assim, são várias virgens ao redor dele e eles vão cortando o ventre das virgens e a arte não dá, assim, um destaque pra elas, mas elas estão o tempo todo ali na cena, e você vê elas tentando se segurar, assim, pra não cair na piscina, porque elas morrem, né, ensanguinadas, elas morrem pela perda de sangue, né, são humanas, né, os humanos são tratados como se fosse gado, né, são escravos dos meliponianos. Não tem como você simpatizar com um cara desses. Eu até acho que quem lê os livros, eu não sei se os livros são em primeira pessoa, Regi, ou são narrador onisciente, você lembra? É o Elric que conta a história ou é outro que conta a história? Não. Tem um narrador. Não é a primeira pessoa, não. Eu não sei, mas eu imagino que nos livros deva rolar uma identificação maior por explicar as motivações do Elric e tal. No quadrinho, só pelas ações dele, você não tem como gostar desse cara, sabe? Até achei interessante, eu gosto da história. O primeiro é aquela coisa bem padrão, né? Ele tem um primo invejoso lá que quer roubar o trono, aí o primo tenta matar ele, aí ele sobrevive. Tem o plus, né? O twist que é ele contar com a ajuda dos deuses, né? Isso eu achei bem interessante, esses deuses sombrios, assim, lá Lovecraft, que ele coloca na história. O segundo eu já achei um pouco melhor, aquela história da vingança, dele indo atrás, das consequências, né? Pelo que eu li, na verdade, esses dois primeiros álbuns que adaptam o primeiro livro, eles servem pra situar o personagem, né? O personagem que é popular, que é famoso, que é conhecido, é o que o Elric vira ao final dessa aventura que tá compilada nesse álbum em quadrinhos da Mythos, né? Com o que ele já tem a espada, que é muito famosa, tudo isso, né? Como um início do personagem, eu acho muito bom, mas é aquilo que eu falei, cara, tem coisas que não te deixa dormir, sabe? Tem cenas horrorosas, assim, de crueldade. O Regi até comparou com os cenobitas, e é mesmo, né? Eles falam dos apêndices que foi uma inspiração, sim, os filmes do Hellraiser, né? E fica assim uma coisa horrorosa, aquela cena dos humanos sendo torturados por aquele doutor lá, a cena que eles param pra jantar, né, numa numa cabana de humanos e o que eles fazem depois, por capricho, assim. É, eu não consigo torcer pra eles. Eu até tive um certo torci o nariz, assim, né? Não sei se sabe por quê. Personagem é esse que todo mundo gosta, né? Mas graças ao tio Alan Moore, que escreve um prefácio pra esse álbum, eu entendi um pouco melhor a história. O Alan Moore, entre as muitas palavras verborrágicas que ele usa do prefácio dele, ele fala que tem tudo a ver com a questão do Império Britânico. Se você começar a fazer uma analogia entre os Melibonianos e um império, ou um império que tá se esfacelando, que tá decadente, né? Aí a história funciona um pouco melhor, assim, se você entender que esse é o contexto, né? Que ele está, na verdade, falando sobre como o império outrora orgulhoso e poderoso se desmorona sozinho, assim. Aí eu achei mais interessante por isso. Mas o protagonista, entre ele e o Conan, eu torço pro Conan dar uma espadada e cortar a cabeça dele de uma vez. Essa participação que você fala dos deuses é bem interessante, né? Porque, como você falou, o primo dele, que é o invejoso, logo no começo do primeiro álbum, tá tendo uma invasão ali de Melniboné, né? E os selvagens estão ultrapassando ali aquele labirinto que servia como defesa natural da cidade, e ele falando assim, ah, a gente, até um tempo atrás, eles nem ousariam chegar perto, a gente agora, eles estão tendo confiança para chegar aqui e passar o labirinto, a gente não impõe mais respeito. E aí tem essa batalha ali no labirinto, que eles acabam massacrando os humanos, né? Mas um acaba sobrevivendo e aí quando o Elric cai lá do navio, ele acaba se segurando numa corda, numa corrente, sei lá, e o primo, ao invés de salvá-lo, deixa ele cair. Então ele tá lá todo paramentado, com armadura e tal, então ele ali é morte certa. E o deus dos mares ali, da mitologia deles, acaba salvando o Elric, que tem toda a trama. O primo acaba sequestrando a mulher do Elric, que por sinal é prima do Elric, né, que é a irmã dos caras que sequestra ela. E aí o segundo álbum é toda essa coisa de vingança que o Vitor falou. E essa cena do massacre é no segundo álbum, talvez seja o que tenha me chocado mais no gibi todo, porque eles estão lá caminhando pela floresta, eles acabam topando com uma criança, e aí eles iam meio que roubar a caça dele, eles acabam sendo convencidos a ir até a casa, eles são alimentados por aquele fazendeiro, e num determinado momento a criança pergunta, o que é um Melniboniano? Que eles não conhecem, nessa situação não existe mais, eles não têm tanto conhecimento, eles meio que esquecidos, é aquela coisa de ser decadente que o Regi falou, que fica ofendidíssimo, queria matar a criança ali na hora, e o Elric não deixa, e naquele momento você fala, não, ele não vai fazer isso, é ignorância, não tem por que matar uma pessoa por isso. A cena seguinte é a cabeça dos humanos numa estaca, né? Isso é impressionante, é aquilo que o Vitor falou mesmo, você fica com dificuldade de dormir depois. Cara, eu acho assim, meu contato inicial com o Rick realmente foi dos livros, e na ordem dos livros é meio parecido com o álbum, né, com o HQ. Mas antes disso, eu também já tinha lido essa edição que saiu da Abril há muito tempo, acho que foi anos 80, 90, e lá é bem, o Elric já tá, vamos dizer assim, é o personagem construído já, que não aparece totalmente nesse primeiro álbum, né? Ele falava, não aparecia o império dele, ele comentava como se fosse, tanto é que você acha até mais parecido com um povo élfico do que um império decadente, né? Ele mesmo, ele tem que se adaptar, né? Porque ele é um nobre, né? Ele é o soberano desse império, que ele acaba sendo exilado. Então as aventuras dele se passam no mundo, não, nos países, nas regiões onde tem os humanos, não os Melnibonianos, né? Até assim, é bem legal, assim. É aí que eu acho que gera a identificação com o personagem, né? Quando ele tá construído, que ele porta aquela espada. Então é assim, eu acho que eu entendo como a graça do Elric, né? É exatamente isso. Ele é um cara, vamos dizer assim, ele não representa uma sociedade, essa sociedade decadente. Ele não representa, porque o primo dele é muito mais, vamos dizer assim, tem cara, é o arquétipo do Melniboniano, né? Cruel, sanguinário, perverso, envolvido com magia, não tem escrúpulo nenhum. O Elric ainda tem algum escrúpulo, porém, ele sacrifica a partir disso e acaba portando aquela espada que é a Stormbringer, né? Acho que tem, acho que traduziram o nome dela aqui, né? Puta, não, ficou Stormbringer. É, cara, é muito legal porque a espada fala com ele e a espada é uma má influência pra ele, né? Então, cara, além de ter que, vamos dizer assim, ele é um exilado que tem problemas de saúde, porque durante as histórias vai mostrando que ele se cansa, ele é fraco, e ainda ele tem a influência da espada, que é totalmente perversa. A espada, assim, não tem nada de bom, cara. A espada é pura maldade, assim, né? Então, eu acho que a graça toda do personagem é esse. Ele tem uma criação errada, ele é fora do tempo, né? Ele é anacrônico, ele é doente, né? Ele é cheio de... Ele é quase um anti-herói, assim, né? E ainda assim, ele luta, vamos dizer assim, dos males o menor. Tendo em vista o primo e os antagonistas dele, ele acaba sendo um pouco mais cinzento, assim, sendo totalmente bom, mas também não é totalmente mal. E essa é toda a graça, acho que, do personagem, cara. E eu gosto dos livros, eu gosto muito, assim, né? A gente já sabe que já teve uma sequência desse álbum, né? Mais dois álbuns que provavelmente vão ser compilados em um só aqui, igual foi esse primeiro. Esses já foram publicados fora daqui, né? Fora do Brasil. E falta uma terceira parte, que essa ainda acho que tá sendo escrita ou desenhada, uma coisa assim, né? Então, cara, quero muito ver esse desenvolvimento, porque tudo isso que você lia nos livros e nos contos, né? Você consegue identificar, você consegue reconhecer o personagem dos livros, mas ele agora tem todo um aspecto próprio, uma personalidade própria, que é do álbum da Mythos, assim, que eu achei maravilhoso, cara. E o Ariok, o Regi, o menininho encapetado que aparece no gibi, que é o deus sombrio, né, que eles invocam, e você imagina do jeito que eles desenham os outros deuses antes, né, tem aquilo que o Vitor falou antes, um negócio meio Lovecraftiano, e aí quando aparece o Ariok é um menininho, né? Ah, cara, isso é muito legal, essa sacada, assim, né, porque ele é o Senhor do Caos, né? É um dos deuses antigos, assim, né? Que os melnibonianos cultuavam, né? Então ele não é tipo um deus da colheita, um deus da, sei lá, ele não é nem um deus da guerra, ele é o deus do caos mesmo, né? E criança é isso mesmo, é encapetado. Criança é assustador mesmo, né? Essa conversa tomou um rumo tão estranho. Você lembra das crianças, eu pelo menos fiz assim mais ou menos uma ideia daquelas crianças, daquele filme japonês, O Grito, sabe? Aquelas crianças brancas de olho preto, assim, assustador, né, cara? Realmente criança é... Perguntou pra pessoa errada, cara, porque eu não tenho nada de bom pra falar de criança. Criança é bom, não, gente. Mas assim, a gente já falou um bocado do Elric, e ele é um bom exemplo desse gênero de espada e feitiçaria. A gente podia falar mais um pouquinho do personagem que talvez tenha popularizado esse gênero, né, Vitor? É, não dá pra dizer que foi o primeiro personagem do gênero espada e feitiçaria, mas o Conan, o Bárbaro, ou o Cimério, ou o Aventureiro, ou o Pirata, como você quiser, foi o rei. Ou o rei, o rei Conan. Meu rei. E foi o personagem que deu uma forma, um nome, e que com certeza explodiu esse gênero de espada e feitiçaria. É, em comum com o Elric, além do tema da ambientação, ele tem, que começou nos livros, né, pelo Robert E. Howard, era um autor pulp lá nos anos 30, ele, daqueles livrinhos pulp de polpa, de árvore mesmo, né, que tinha esse nome, que era meio baratinho, papel jornal, pior que esses gibizinhos aí da Abril, da época, né, que você lia e passava adiante se o livro sobrevivesse. O Robert E. Howard, ele começa escrevendo, ele escreve uma história sobre o Homem das Cavernas, depois ele já escreve sobre o Conan, ele era um contador de profissão, e ele acaba conseguindo muito sucesso nessas revistas, né? Só que ele fica meio esquecido até meados dos anos 70, quando a Marvel tava investindo em outros gêneros na sua linha de quadrinhos. O Roy Thomas, que na época era o braço direito do Stan Lee, ele era fã do Conan, dos livros pulp, e ele começa a fazer uma pressão absurda, assim, pra Marvel começar a publicar a história em quadrinhos do Conan, e o Stan Lee não quer, e não sei o que, não sei o que. Na época, me parece, né, que o Robert Howard já tinha morrido, ele morre cedo, ele se suicida, né, ele era meio depressivo, e aí eles acabam se aproximando lá da família, né, do espólio dele, e conseguem a autorização dos direitos direitos e lançam a Conan o Bárbaro, né, em formato americano, tradicional, que começa com a proposta de adaptar justamente as histórias dos livros, os contos do Conan, né, para os quadrinhos. E, cara, foi muito bem sucedido. Se o personagem já tinha ganhado certa popularidade nos livros, você não imagina o quanto ele fica popular agora, depois dos quadrinhos. E aí a gente tem que lembrar também que nos anos 80 tem aquele filme com o Arnold Schwarzenegger, que não é o primeiro filme do Schwarzenegger, mas projetou ele pro estrelato depois da carreira de fisiculturista, né? Era o que eu ia perguntar. Os filmes, então, não foram depois dos quadrinhos, né? Não foram depois dos quadrinhos. Ah, entendi. Até vou confirmar aqui a data do filme, mas tem quase certeza que o filme é dos anos 80. Não, é depois, sim. Depois. E aí o personagem ganha uma popularidade universal aqui. E já que nós estamos no Brasil, eu sempre gosto de lembrar o quanto esse personagem era popular no Brasil. A gente sempre fala do Tex, né? Mas eram os dois personagens que você sempre encontrava na banca. Infelizmente o Conan não mais, mas era Conan e Tex. Sempre tinha um gibi de Conan e Tex na banca. Dizia até que o gosto médio do leitor brasileiro era a Turma da Mônica, Conan e Tex, né? Então, se o Tex foi a quarta publicação lá do Gutenberg, o Conan foi a quinta. Mais ou menos isso. Pelo menos quando a imprensa chegou aqui no Brasil, da época colonial, deve ter sido isso. Cara, eu gosto muito. Essas primeiras histórias da Conan the Barbarian, que é a revista em formato americano, a Abril publicou aqui em formatinho. Elas são coloridas, é um quadrinho mais tradicional, de aventura. E você consegue ler elas hoje graças a uma publicação da Mythos chamada As Crônicas de Conan. Teve um volume 1 e um volume 2. Não sei se vai continuar, porque a gente sabe que a Mythos estava publicando Conan quando os direitos dele estavam com a Dark Horse, embora essas histórias sejam da Marvel, e agora voltou pra Marvel. Então eu não sei como é que tá essa função de publicar Conan no Brasil, mas são as primeiras histórias da Conan the Barbarian. E a revista mais famosa, que era em formato magazine, aquele formato maiorzinho, que não precisava obedecer ao Comic Code Authority. Isso é importante, porque tem uma diferença de tom nas histórias, são histórias bem mais sangrentas, bem mais violentas. A revista mais famosa é Espada Selvagem de Conan, em preto e branco, está sendo compilada, ou pelo menos está prometida de compilação aqui no Brasil, por essa edição também por uma coleção da Salvati, prometida para 75 volumes, compilando em ordem cronológica toda a Savage Sword of Conan, que era a revista original. A coleção era para ter sido lançada em março desse ano, foi adiada para outubro agora. Eu assinei. Os assinantes receberam até a quarta edição já, porque eram as edições que eles já tinham prontas para teste, né? E agora não sabemos, né? Por enquanto não tem data ainda, uma quinta, sexta, enquanto estamos gravando esse podcast. Eu não sei nada sobre o futuro da coleção, só sei que eu tô terminando de pagar, então eu espero que, que eles me mandem. E assim, cara, eu sei que o Marcos já leu esse primeiro volume. Isso aqui é o fino do gibi daquela época. É muito bom. O roteiro adaptado do Roy Thomas, adaptando as histórias do próprio Robert Howard, é muito bom. E a arte, cara, a arte, assim, ó, é Barry Windsor Smith, que é um dos meus artistas favoritos, Jill Kane, Neil Adams, Jim Starlin e Al Milgrom, só nessa edição. Edição número 1, que vai sair baratinha aí se eles lançarem a coleção em branca. Vai ser aquela R$9,90 lá pra você provar e viciar. Vale muito a pena, eu recomendo. Na verdade, eu li a primeira edição, eu consegui num sebo virtual, né? Entenda isso como você quiser. A primeira. Que. Uhum. Vou dar o nome aos bois. Quem me falou desse sebo virtual foi o Dãozinho. É ele que fugiu dessa edição. Não sei. Você é X9, hein? Você é aquele cara que se for preso entrega todo mundo, hein? Claro. Não caio só. E o que eu li foi a primeira edição da Espada Selvagem de Conan da Editora Abril. Que pelo que eu vi aqui, essa primeira edição da Espada Selvagem de Conan, ela traz não a primeira edição da Espada Selvagem de Conan americana. Ela traz, eu acho, a edição número 4, se eu não me engano. A história que tem é os espectros do Castelo Rubro, que tem argumentos do Roy Thomas e os desenhos, veja você, John Buscema, que é o Buscema que vale, né, que não existe outro, na verdade, e Alfredo Alcala. E, cara, é assim, eu nunca tinha lido Conan, eu li essa edição pra gente poder falar um pouquinho sobre. Eu sei que é uma falha de caráter minha nunca ter lido Conan, mas adorei os desenhos. A história em si talvez não seja das melhores, não foi tanto assim do meu agrado, apesar de ser divertido, mas não deve ser do que melhor foi produzido pro personagem na época. Mas, cara, os desenhos são maravilhosos e eu acho que esse tipo de história, ela tem que ser preto e branco, não adianta colorir. Por mais que fique bonito colorido, mas esse tipo de história, ela fica muito mais bonita preto e branco, e os desenhos do John Buscema com o Alfredo Alcala aqui em preto e branco assim impressionam. É maravilhoso. E a história pega um pouquinho da personalidade do Conan, né? Essa história, por exemplo, o Conan, tô até dando uma folheada aqui nas primeiras páginas, tá tendo ali meio que uma briga no início da história, né? O Conan tá meio que passando um castelo tal, que tá tendo uma revolução, e ele tá ali passando, vê que tá tendo uma briga, um incauto não tá nem falando com o Conan, tá falando com o cara que ele tinha acabado de matar, que ele ia saquear o corpo dele, né? Pegar as joias, o que ele tinha de valor. O cara tava de costas, o Conan simplesmente tá em cima do cavalo, dá um chute na cara dele, amassa a cara dele no muro e fala assim: "Você fala demais, cão." E só. O cara não provocou o Conan nada, ele só foi lá e meteu o pé na cara do cara, porque sim, porque ele podia. Isso é o estilo Conan de vida. Não tem medo de ninguém, não leva desaforo pra casa, mesmo que não seja com você a história, entendeu? Mesmo que o desaforo não seja com ele, né? O Conan, né? O Conan é uma força da natureza. Ah, e não é muito prolixo, por isso que o Schwarzenegger encaixou tão bem, né, meu? Porque o Conan, ele meias palavras só, né, meu? Ele chamou o cara de cão, acho que ele tava muito bravo mesmo, meu? Porque senão ele nem falava, cão. É que você citou o filme de novo, só pra complementar. O filme, ele é de 1982. E o gibi, a primeira edição da Conan the Barbarian, ela é de outubro de 1970. Ah, então já tinha uma boa parte, né, da história, já tinha muita coisa sendo contada, então já tava bem estabelecido. Não, ele já tava consagrado, cara. Foi o quadrinho que trouxe de volta o Conan, assim, principalmente. Assim, apesar que as histórias do Robert e Howard fora do Brasil, elas eram populares, assim. Mas, vamos dizer, o que explodiu mesmo foi o quadrinho, cara. Porque, realmente, assim, foi inesperado. A Marvel deu a cartada certa, né? Gastou pouco por isso, assim, porque nem gastou muito, cara. Você lê Conan, as crônicas de Conan da Mitsu, o que eu mais gostei, comentei com vocês antes, é o texto final do Roy Thomas, né? É um cara que, a cada dia que eu sei um pouquinho mais sobre ele, aumenta a minha admiração. É um cara, assim, esforçado, pouco reconhecido, né? Muito esforçado e pouco reconhecido, cara. E, assim, Conan é o que é, vamos dizer, hoje, eu acho, grande parte graças a ele, cara. Vamos falar, ser honesto, mas graças a ele e a interpretação do Schwarzenegger no filme, assim, que é... Cara, tá, o filme é espetacular, cara. Os quadrinhos é o que manteve o personagem aí durante tanto tempo, assim, firme e consagrado, cara, assim. Eu digo o seguinte, quando eu era criança, Tex, pra mim, eu nem sabia o que era. Não passava no meu radar Tex, acho que meu pai lia Tex, alguma coisa assim. Cheguei a ver mesmo como criança, mas não gostava. Né? Porque era normal, vamos falar assim, não tinha nada de fantástico, de sobrenatural. Mas Conan, cara, quando eu olhava as capas na banca, assim, cara, impressionante, cara, assim, como chama atenção, as capas são maravilhosas, né? Conan também teve muita sorte, cara, pegou Frazetta, o Alcala, né? Então, quer dizer, junta tudo isso, e de criança a impressão que eu tinha, Conan era a revista proibida, o filme não era pra eu assistir, não saiu. Assim, eu tinha acho que 7, 8 anos quando saiu o filme, então eu lembro de ter visto depois, né? O Conan o Destruidor eu vi no cinema, cara. Assim, mas o outro eu lembro de ter visto depois, assim. Mas o Destruidor acho que já é até PG-13, né? O primeiro ainda é um pouco mais adulto. O Destruidor já é pra criança mesmo. Eu vi, acho que foi ano passado, alguma coisa assim, eu vi o primeiro de novo, cara, e eu não lembrava que o Dussadun, né, meu, é o cara que faz a voz. James Earl Jones, maravilhoso. Isso, pô, a voz do... This is the power of the flesh. Do Darth Vader, né, meu? Então, puta. É, cara. O Darth Vader. E ele como Dussadun também, meu, assim, impressionante, assim, né? Tem ele, tem o cara lá do... Qual que é o nome? Do Iron Maiden, não é? Um dos bárbaros, meu. É assim... Meu, o filme, assim, é muito legal, né? Muito legal, muito legal. Acho que é o segundo que tem o Subotai também, meu. Ó, é divertidíssimo. Assim. Não, o segundo ele já tem uma patota, tem uns alívios cômicos, tem... Até não lembro se aquela Valéria é do primeiro ou do segundo filme. Não, a Valéria é do primeiro. É do primeiro, né? É o amor da vida dele. Do segundo é uma princesinha, assim, que eu nem lembro o nome. E tem a Grace Jones, né, que, puta, assim, é outro ícone, assim, né? Ela era assustadora, né? Ela não me convencia de ser uma atriz, mas de ser aquela Bárbara, assim, de estilizada, assim, parecia ser das regiões lá, da Estígia, assim, né? Das histórias do Conan, assim, a África, da era Boriana, assim, né? Então, pô, cara, isso eu tinha certeza que ela era. Que ela era atriz é que eu ficava em dúvida. Porque ela tava perfeita, assim, no filme. É muito legal, cara. Conan, assim, olha, Conan é difícil de... Vamos dizer, o Elric é o Conan hipster, assim, né? Você pode até... melhor definição. Né? Muito bom. Torceu o nariz, mas o Conan não tem espada, né? Qual que é a espada famosa? Nenhuma, cara. Conan, ele não tem... A gente chama ele de bárbaro, mas ele não é bárbaro só, cara. Ele é multifuncional, cara. A espada famosa é a do Schwarzenegger no filme, né? Aquela que tem uma caveira. E já que a gente só citei isso, porque recentemente, agora que voltou pra Marvel, a Marvel anunciou que é o Jason Aaron que vai escrever as novas aventuras do Conan em quadrinhos. E o Jason Aaron, primeiro ele postou uma foto com a estante dele, só os livrinhos pulp do Conan, tudo com a lombar devidamente quebrada, quer dizer que ele leu mesmo aquele negócio, sabe? E aí ele postou também que ele tem no escritório dele, no estúdio dele, uma réplica da espada do filme do Schwarzenegger. Aí, sabe, finalmente eu posso dizer que a minha espada tem a ver com o meu trabalho, né? Então não é uma bobagem só que eu tenho aqui, é o meu trabalho. Quer dizer, o cara é muito fã, se ele já tinha feito um trabalho legal no Thor, né? Esperamos que ele faça um trabalho tão legal quanto no Conan, né? Cara, mesmo o material da Dark Horse, que, vamos dizer assim, começou a contar as histórias do Conan logo depois que ele sai da Cimmeria, assim, com os desenhos do Kerry Nord, assim, no começo, são fantásticas, cara. Esse começo aí... O Buzzick, né? Foi o Kurt Buzzick que escreveu. Depois o Timothy Truman. Aí os últimos, acho que é do Brian Wood. É bom demais, cara. Muito bom. Muito bom. A estreia do Conan nos quadrinhos, na Marvel, estreia não, porque ele até já tinha aparecido, acho que num título mexicano, com outro nome, e aquelas histórias de publicação que é meio obscura, né? Essas primeiras da Marvel, assim, vamos dizer assim, o volume 1 das crônicas de Conan da Mito, as histórias, elas não são primor, assim, de leitura, assim. O comecinho do Conan, assim, não é um primor. É o Roy Thomas tentando e acertando. Algumas histórias são adaptações dos contos. Nem todos os contos. Eles tinham uma restrição de financeira enorme, cara. Porque aquele Martin Goodman era um mão de vaca, cara, que não deixava os caras usarem o telefone na mar, né? Então o Roy Thomas conta essas coisas, assim, que fala assim, ó, eu negociei, porque ele foi atrás, eles queriam um título de espada e magia, e vamos dizer assim, a menina dos olhos do Roy Thomas, assim, era o Conan, só que ele achava inacessível conseguir os direitos, né? Então ele tentou o Senhor dos Anéis, ele tentou um outro bárbaro, ele tentou um monte de coisa, e a hora que ele descobriu o nome do cara que representava a família do Howard, ele deu $50 a mais do bolso dele, que ele falou, ó, eu tiro da minha porcentagem de roteirista e pago do meu bolso mesmo, e fez um bem bolado, ofereceu, o cara aceitou, cara, do nada o cara aceitou, e aí tanto é que nas primeiras histórias você pode até ver que é adaptação do poema, adaptação, acho que só a Torre do Elefante, que é um dos contos, e pegou logo um dos melhores contos do Conan pra adaptar, né? Mas o resto, cara, foi assim, foi no minguado, assim, ele tentando ele mesmo escrever, né? Ele constrói uma mitologia bem mais ampla pro Conan, né? Entre adaptações e histórias originais. Uma coisa interessante até das adaptações é que algumas foram adaptadas várias vezes, inclusive, né? Ele adapta o mesmo conto várias vezes, com outro nome ou com o mesmo nome. Eu me lembro que a Torre do Elefante, eu acho que é uma história que eu devo ter umas 5 versões dela. Tem a versão das tiras de jornal, tem a versão original do Roy Thomas, tem uma outra versão que saiu mais moderna, tem a versão do Bizek, né, da Dark Horse. Mas é o que o Marcos estava falando do roteiro. O roteiro é padrão. A maneira como ele conta é que se diferencia, mas é geralmente sim, vai ter um feiticeiro, vai ter uma cidade esquecida, vai ter uma princesa ou alguém com quem ele... uma mulher, assim, que vai tentar seduzir o Conan, vai ter um rei, vai ter traição, vai ter o Conan fazendo alguma coisa que ninguém espera. É um roteirinho bem padrão, mas o interessante é a maneira como esse é contado. Tem uma... nesse primeiro volume, eu acho que ele chega numa cidadela que tá abandonada, aí conta toda a história da cidadela, que ela é tão grande que tem dois povos cada um que mora num extremo. Vai ter um monstro, né? Vai ter magia. É a Cidadela dos Condenados. É a segunda história que eu li, que tá na segunda edição da Espada Selvagem de Conan da Abril. É exatamente isso. E tem aquela faceta do Conan sexista, né? Porque ele tá ali com a Valéria, se eu não me engano, é o nome da personagem, que é uma pirata, né? E ela também é uma personagem forte e tal. Não é aquela donzela em perigo que a gente poderia estar acostumado a ver nesse tipo de história. E o Conan tá ali o tempo todo querendo seduzi-la com aquele jeito Conan de ser, né? E ela não tá nem aí pra ele, né? Só tem uma partezinha que, quando eles estão na cidadela, que ela tá sozinha. Uma hora ela imagina os olhos do Conan sobre ela e ela se sente bem com isso, né? E o tempo todo o Conan quer se deitar com ela. Na hora lá que eles estão sofrendo um ataque de um dragão, ele puxa ela pra sentar no colo dela e fica alisando ela, e ela não querendo muito conversa com ele, mas ela fica ali. Nessa cena, nesse começo da história, começa bem assim mesmo. Ela tá indo pra um lugar e ele tá atrás dela, porque ele quer comer ela, né? Eles não estão fazendo nada juntos. Ela foi cuidar dos assuntos dela e ele foi bem stalker mesmo, né? Cara, ele não estupra ela porque acontece outra coisa na história que chama a atenção deles, entendeu? Porque tem uma hora que ele diz, não, eu vim atrás de ti porque eu me interessei, mas não quero nada contigo, vai embora. Mas olha aqui, mulher, eu vim tão longe pra ficar contigo, tu não vai me dizer não e não sei o quê. E aí acontece alguma coisa lá, um barulho, e eles mudam de assunto. Ele não estupra ela por detalhe, cara, nessa história. Claro que, por ser um personagem mais heróico, né, ele não, também não é um personagem bonzinho, mas ele acaba fazendo a coisa certa, né? Ele sempre fala que ele é um mercenário, que ele trabalha por dinheiro, que ele mata por dinheiro, que ele mata se olhar em torno, né? Ele mata qualquer coisa. Mas ele acaba fazendo a coisa certa lá no finzinho, no fundo do coração dele, ele é bom. Mas ele foi sendo suavizado, né, com o tempo. Esse sexismo dele sempre existiu, tá lá, nas histórias é uma recorrência, mas aí depois eles tentam equilibrar isso com a questão da Red Sonja, né, que já é uma personagem bem mais forte, que quando vai fazer dessas com ela, diz, ó, botar a mão aí, eu vou cortar tua mão fora, sabe? Então eles tentam dar uma equilibrada, assim, mas sim, ninguém chama ele de bárbaro por acaso, né? Cara, o dia que deixarem o Conan politicamente correto, meu, eu paro de ler, cara. Porque, pelo amor de Deus, né, meu? Assim, Conan não, né, meu? Não dê. Faz parte da personalidade dele ser assim, entendeu? Não. Assim, tentar, ele vai tentar, meu. Ele vai falar só. Tô fazendo minha parte, meu. É até ofensivo, acho, pra uma mulher, cara, o Conan não tentar alguma coisa, cara. Porque é da natureza do Conan, meu. Assim, entendeu? Aí cabe, que nem a Sônia, chegar pra ele e falar assim, ó, botou a mão, eu corto, cara. Você que sabe, né? Mas eu acho, cara, que se um dia tentarem ajustar isso daí, estraga o personagem. Até porque ele é de um passado remoto. Você não pode querer trazer uma coisa... Eu sei que a gente tem, assim... Os dias atuais são os dias atuais. Mas o Conan, né, meu? Tem aquela... O que aconteceria ser que ele vem pro futuro, cara. E ele vira um gigolô, cara. Eu ia lembrar disso agora. Né? Esse Westworld aí. Só faltava o Conan não vir pro presente. Ele vira um cafetão. Né, meu? O cara virar um, sei lá, né, meu, politicamente correto. Não, cara, ele é tranqueira, cara. Ele é da natureza dele ser assim. Não tô nem julgando o que é certo ou errado. Eu tô dizendo que é o Conan, meu. Ele tem que ser desse jeito. Tem que ser atacante, meu. Era o que eu ia perguntar. Eu só li essas duas histórias do Conan, nunca tinha lido nada. Não li essas histórias mais recentes do dessa fase da Dark Horse, agora Jason Aaron vai pegar, vocês acham que eles vão meio que, eu não digo mudar a personalidade dele, porque também acho que é da personalidade do personagem, esse tipo de coisa, mas meio que não enfatizar isso ou tentar evitar mostrar isso, assim, você não vai dizer que o personagem é outro, que o personagem é diferente, mas você também não vai mostrar esse tipo de situação, você vai focar em outros aspectos da personalidade dele. Vocês acham que vai ser meio que nesse sentido, ou eles vão mostrar esse aspecto do Conan? Cara, eu acho que eles vão usar o mesmo artifício que a Marvel já usava na The Barbarian, né? Na verdade, ele não precisa fazer muita força, as mulheres geralmente se jogam pra ele, né? É, eu acho que eles vão por esse caminho, não, ele não tá forçando ninguém a nada, elas estão interessadas na função quanto eles. É, tem uma no segundo encadernado dessa da Miss que já mostra assim, ele tá andando por uma cidade, ó, essa merda de cidade que os bares fecham à meia-noite, eu quero beber, não tem onde, aí ele passa por um prostíbulo, assim, as prostitutas chamam ele, ah, quer saber, é bem melhor do que ficar zanzando por aí, só um pouquinho que eu vou ganhar um dinheiro, eu já volto aqui pra falar com vocês. É alguma coisa desse nível aí, sabe? Vai ser sexista? Vai, porque mostra as mulheres todas se oferecendo pra ele, mas também não vai ser essa coisa assim do Conan, é quase estuprador, como é nessa primeira história que eu citei, né? Acho que vão sair por aí e vão usar as personagens femininas, como a própria Sonja ou até a Valéria, vão usar elas pra dar um reforço, assim, digamos assim, um contrapeso, né? Nessa história do Conan, que eu acho legal, acho super válido, sabe? Sinceramente, não muda o personagem, porque se mudar fica sem graça, não é problema de mudar ou não o personagem, eu acho que se mudar fica sem graça, ele é um bárbaro, né? Ele é aquela coisa bem infantil mesmo, até por isso que ele era tão popular, ele é aquela idealização do homem, um homem bárbaro, suado, que não leva desaforo pra casa, não tem medo de nada, que vive pela espada, é aquela coisa que todo moleque naquela época, e hoje eu não sei, mas que todo moleque naquela época do século passado queria ser, né? Aquele macho assim, que exala a testosterona, ele é aquilo, ele é essa fantasia masculina que em algum momento da vida nós temos, né? Você tirar isso, talvez ele perca um pouco a sua razão de ser, né? Olha, cara, eu acho que dá pra realmente o Jason Aaron, um cara criativo, ele escreveu a Thor, assim, com puta respeito. Então, eu acho que se ele quiser abordar isso de forma interessante, sem mudar o personagem, ele consegue. Tem que pensar um pouco, né? Tem que pensar um pouco, tem que criar ou reaproveitar uma personagem feminina forte, né? Eu lembro, assim, de Bate-Pronto, por exemplo, a relação dele com a Rainha Zenobia, lá quando ele é a fase Conan Rei, né, na Quilônia, ela é até mais velha, assim, ela não é uma rainha tão nova, assim, então ela não é quase uma relação política, vamos falar assim, né, não deixa de ser interessante, né, ter um personagem forte, onde o Conan precisa também se posicionar, não ser aquele cara só de instinto. Eu acho interessante abordar com inteligência, né? Mas eu também acho que mudar é um puta de um erro, porque é uma característica do personagem, cara. E, cara, eu adoro no primeiro filme, bem no comecinho, quando o Conan sai da roda lá, ele vira lutador da arena, assim, bem no comecinho, e jogam uma mulherzinha pra ele na jaula, assim, meu, que você pensa, olha, o cara tá cobrindo ela aqui, gentileza, né? Aí o Schwarzenegger faz aquela cara de, sabe, Schwarzenegger no Rio, aquela cara, assim, cara de maldade, né? Você fala, coitadinha, meu, o cara não tá protegendo coisa nenhuma. A menina vai sair dessa jaula, caramba, meu, me coloca com o bárbaro, porque isso daí não é um bárbaro, me colocar com algum bicho aqui, meu, porque ele dá aquela cobridinha assim, né, assim, pô, é muito engraçado, né, assim, e eu acho isso, assim, até, pelo amor de Deus, não mexam no Conan de forma errada, cara, é assim, você pode até colocar que você não concorda, que não é o certo, você pode até, uma história desenvolvida, deixar ele numa posição ruim por causa dessas atitudes, assim, sem pensar dele e tal, tudo, mas é da natureza dele, cara. Não, e muitas vezes acontece, né, ele termina a maior parte das histórias mais fodido do que começou, né, é bem normal, assim, ele no máximo sobrevive, mas às vezes acontece. Ele tem uma coisa que ele teve um sonho quando ele era muito novo, acho que ainda na Ciméria, que ele ia ser rei um dia, que é a fase dele de rei da Quilônia, né, então ele tá sempre tentando concretizar esse sonho, até por isso que ele não se pega muito, não cria muito raiz, né, então sempre que ele vê uma oportunidade, às vezes ele chega assim num povoado, ah, se você derrotar o feiticeiro, você vai ser o nosso rei, ah, então tá, minha oportunidade é essa, e aí ele acaba sem nada, né? E até mesmo com as mulheres, é engraçado. Tem uma, essa Cidadela dos Condenados, não, é uma outra, do Colosso Negro, uma coisa assim, que ele vai numa aldeia, tá todo mundo infectado lá por uma poção que um feiticeiro tá despejando no rio lá, no seu castelo. Exato, se você derrotar o feiticeiro, você vai poder pegar qualquer coisa da nossa aldeia. Tem a filha do chefe, claro, é uma gata maravilhosa, né? Cheia de olhinhos pra ele. Só que ela é meio traíra também. E aí ele derrota o feiticeiro, volta e agora você pode escolher qualquer coisa na nossa aldeia. Aí ele olha pra filha do chefe, ela toda se querendo, assim. Aí ele vai, então, chega pra lá dela e pega um cavalo. Esse cavalo é o melhor cavalo dessa aldeia, eu tava de olho nele a horas assim, e vai embora de cavalo. Esse é o Conan, cara. Ele nunca faz o que você espera que ele faça, ele faz o que ele quer. Eu tô bastante ansioso pra que chegue essa coleção aqui. Aqui em Maceió não chegou nem nessa fase de testes ainda. Eu quero pegar pelo menos esse primeiro volume, que vai ser baratinho, R$9,90. E eu quero ler mais dessas histórias. Eu li pouca coisa, como eu falei, eu li essas duas primeiras edições da Espada Selvagem da Abril e gostei. Mas assim, eu acho que ainda não é o que tem de melhor do personagem. Eu quero pegar o que tem de melhor do personagem. E vamos ver como é que fica essas publicações da Mythos, né? Ela tinha lançado as edições mensais dessa fase do Buzz, e é que depois do Truman, e aí começou a compilar encadernados, tá lançando essa fase do Roy Thomas, do Conan the Barbarian, e a gente não sabe como vai ficar aqui no Brasil agora que os direitos voltaram pra Marvel, né? Que o contrato da Mythos era com a Dark Horse, né? Não sei se vai ficar parecido com o que aconteceu com Star Wars, né? Quando voltou pra Marvel, a Panini assumiu e tá lançando, inclusive, o material que havia sido lançado pela Dark Horse, né? Que o contrato permite esse tipo de coisa. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Conan aqui, né? É, os contratos e esses licenciamentos geralmente são assim. Não interessa se foi a Dark Horse que produziu. Que eu tinha lido sobre isso num outro, num site americano até, o representante da Panini Mundial dizendo não, exceto em inglês, todas as outras línguas, quem pode publicar o Conan agora somos nós. E geralmente isso inclui o material produzido por outras editoras também, porque o licenciamento ele é uma cessão temporária, né, dos direitos daquele personagem, em regra. Depois os direitos, inclusive os direitos autorais da história, acabam revertendo pra empresa licenciadora, que no caso é a Conan Properties, né, que é uma empresa que existe pra gerir todo esse material sobre o Conan, né. Então, em tese, quem tem os direitos sobre Conan no Brasil agora é a Panini. Só que a gente sabe que a Panini tem alguns acordos meio diferentes com a própria Salvati, né? Essa edição já vem Panini Comics e Salvati, né? No expediente. Talvez façam alguma parceria aí. Não sei. Eu sei até que recentemente a Mythos anunciou um Rei Conan novo, né? Um terceiro volume do Rei Conan, que é da Dark Horse. Então, de repente, o contrato da Mythos ainda tem alguma lenha aí pra queimar, né? A ver. Vamos ver como vai ficar essa situação. Bom, falamos muito já de espada e feitiçaria e Conan e tripas e magia. Vamos ficar por aqui. Valeu, Regi. Opa, valeu aí. Valeu, Vitor. Valeu e até a próxima aventura. Que foi isso, bicho? Tô tentando destituir o Duvalho nos audiodramas. Só ele pode fazer audiodrama, eu também quero. É só o Dão sair que vira essa bagunça. Sei não, viu? Pô, valeu, sem o Dão. Pois é. Sem o Dão é que vira bagunça, tá bom. Valeu, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Abraço e até mais. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.